Panorama Agrícola para 28 de agosto de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua crescente, hoje 28 de agosto de 2012, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Um abraço para você. No programa de hoje, na mesa de som, está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. E o ditado é: nem 8, nem 80. Você ouve no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica empresarial. No noticiário, Universidade Federal de Santa Catarina e EPAGRE participam da revitalização do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Terça-feira é dia de Professor da Terra com Evaldo Roberto da EPAGRE de Bom Retiro, que fala hoje sobre solos. E na entrevista você confere a organização e a valorização do espaço rural. Fique ligado. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Acompanhe também o Panorama Agrícola na internet www.epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. A propriedade agrícola deve ser administrada como uma empresa, com sustentabilidade, com equilíbrio entre o ambiental, o econômico e o social. O uso racional de agrotóxicos, respeitando o meio ambiente e a legislação, faz parte desse processo. É hora das notícias. A Secretaria da Agricultura e da Pesca, a EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, e a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, vão assinar termo de cooperação técnica para revitalizar a Cidade das Abelhas em Florianópolis. A área ocupada pelo Parque Ecológico Cidade das Abelhas será cedida para a Universidade Federal, que vai se responsabilizar pela gestão do espaço e utilizá-lo como laboratório nas áreas de apicultura e biologia. A EPAGRE continuará suas pesquisas na área de apicultura neste local, no Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Será entregue agora em setembro o Prêmio Expressão de Ecologia. A EPAGRE é uma das vencedoras na categoria agropecuária, com o projeto Produção de Pastagens com Nitrogênio Biológico, uma tecnologia sustentável que foi desenvolvido pela EPAGRE Escritório Municipal de Rio Fortuna. Prêmio Expressão de Ecologia, neste mês de setembro, aqui em Florianópolis. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Organização do espaço rural e valorização da família rural. Esses são assuntos da entrevista de hoje do Panorama Agrícola com a coordenadora do Programa Capital Social e Humano da EPAGRE, Arlete Aguiar Pucci. O objetivo geral do Programa Capital Social e Humano é trabalhar, digamos, os atores, né? Fortalecer os conhecimentos, habilidades e atitude das famílias e comunidades rurais e pesqueiras, contribuindo assim nas potencialidades, né? E redes sociais produtivas dentro dos espaços em que elas convivem, né? Ampliando as experiências de participação coletiva, reforçando seus laços de solidariedade, confiança e cooperação. Atua muito na questão da organização, na valorização, da autoestima das pessoas a serem trabalhadas. A EPAGRE, ela tem um trabalho bem grande dentro do Programa Capital Social e Humano. Eu diria que o Programa Capital Social e Humano é um dos programas que permeia todos os demais, porque a gente trabalha com pessoas e entra toda aquela questão da organização, das pessoas, da motivação, da valorização dos espaços em que elas convivem, né? E valorizando esses espaços até no sentido assim de mostrar que tem potencialidades naquele meio que possam até servir de geração de fonte de renda. Que às vezes você tem que trabalhar para despertar esse público a ver, digamos assim, com outro olhar o próprio espaço que ela vive. Por exemplo? Por exemplo, uma área rural que tem uma potencialidade para o turismo rural. Tem ali uma potencialidade para o turismo. Tem também uma gastronomia, que você pode fazer uma rede de comercialização, ou seja, algumas famílias podem fornecer, exemplo, a geleia, o queijo, né? Alguns produtos que são daquela comunidade, daquela região, né? Uma pousada, né? Ou mesmo criar outras alternativas de renda, né? Porque hoje, às vezes, o rural, né? Você precisa motivar as pessoas que estão lá para mostrar que existem potenciais que podem ser explorados no local para que as pessoas consigam ter qualidade de vida permanecendo lá. Você ouviu a entrevista aqui no Panorama Agrícola com Arlete Aguiar Pucci, coordenadora na IPAGRE do programa Capital Social e Humano. Fique agora com o Professor da Terra. O solo é um organismo vivo. Muitas são as vidas que se abrigam neste ecossistema, ou seja, nesta grande casa chamada de solo. A ação humana, com o passar dos anos, vem modificando as paisagens e interferindo de forma positiva ou negativa nestes espaços. O manejo do solo, a forma como é trabalhada a terra, existe uma resposta de produtividade e da fertilidade natural do solo. Por isso, quando é realizado o planejamento de produção, se faz necessário observar a área disponível para o plantio e o potencial do solo para as culturas a serem implantadas. Uma dica interessante é reunir a família e dialogar sobre o solo, o maior patrimônio do agricultor. Para fazer a reflexão, procure responder algumas perguntas. Como está a fertilidade natural do solo? A terra é fofa? Existem minhocas, aranhas no solo de suas lavouras? Qual foi a cultura implantada na safra anterior? Que produtividade foi alcançada? Qual o sistema de produção utilizado? Acrescente outras perguntas de seu interesse. Dialogar com a família é importante e uma excelente estratégia para trocar experiências. Afinar a viola, como se diz no popular. E neste tempo de bate-papo, que se fortalece a confiança. E para que mais servem as perguntas? Elas irão direcionar o olhar para a realidade da fertilidade do solo. Quando se fala em terra fofa, logo vem em mente, esta é uma terra boa para implantar culturas, que a parte comestível são as raízes. Exemplo, a cultura da cenoura. Quando não encontramos minhocas, aranhas nas lavouras, algo está errado no manejo do solo, pois este é seu habitat, a sua casa. As minhocas transformam folhas em humus rico em nutrientes para alimentar as plantas. As aranhas controlam o aumento dos insetos, porque eles servem de alimentos para as aranhas. A resposta só aparece quando é realizada uma pergunta. Amigo agricultor, nunca desista dos seus sonhos, mas a fertilidade natural do solo é um sonho conectado com o manejo, com a forma como lidamos. Evaldo Roberto, da IPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou